eu engatilho as ideias numa rima certa, prossigo, acompanho o momento, família, dinheiro, respeito a todo tempo, carrego no peito por nossos dias serem menos tenso, pois de quebrada e quebrada, sujeira, ganância, extrair a polícia, mais um naval, um caixão, uma rosa, um choro, mano, acredita, armadilha por todos os lados, a caça do gato é o rato, mas quando o véu escurece, todo se torna um alvo fácil, ela é do leste, baixada assim, L.A. dispara o sangue black, sabemos muito bem quem quer nosso bem, então veja bem, hey, se liga na fita pro bem, eu poderá ser você também, deixará, desistir, falhará, não cumprir, não colher as notas de 100, demarcando viela, o grafite traçado bem louco delata, favela no contraste, já livrou minha cara, desviando da parada errada, ideia pesada, a rima não para, a página tá na virada, mais uma ideia de chavada e as escritas reveladas, baixada leste, a sintonia é uma só, sem dó, cada vez pior, mas na busca de algo melhor, capítulo escrito e lavrado nas ruas, relatando armas, drogas, crimes, putas. Da baixada leste, a sintonia é uma só, sem dó, cada vez pior, mas na busca de algo melhor, capítulo escrito e lavrado nas ruas, relatando armas, drogas, crimes, putas. Filas da puta, escrevendo minha história conforme a disputa, fazendo do meu capítulo trajetória pro título, não mantendo nenhum vínculo, nem sendo ridículo, da baixada a leste, satisfação total, só mano com potencial de fazer você no volume dar um grau, escutar, respeitar, enfim, acreditar, pois quem não tá, se tentar, nós iremos tretar, postura, ideia forte, identidade, colocando no mapa do rap o nome da minha cidade. São Vicente é o lugar, criar de monstros, da ponte pra lá e pra cá, os bang tão nervoso. Mano, não desacredite, o que não falta é apetite, pra derrubar quem persiste, ou vive de historinha triste, insiste em ser o errado numa banca certa, acredite, você tá ferrado, pois com nós não tem conversa. Da baixada leste, a sintonia é uma só, sem dó, cada vez pior, mas na busca de algo melhor, capítulo escrito e lavrado nas ruas, relatando armas, drogas, crimes, putas. Da baixada leste, a sintonia é uma só, sem dó, cada vez pior, mas na busca de algo melhor, capítulo escrito e lavrado nas ruas, relatando armas, drogas, crimes, putas. Real, chegando pra somar sempre na moral, representando o gueto na humildade e tal, diretamente aqui da Leste, bote fé, irmão, preste atenção, conexão com a baixada sempre vai fluir, aliados verdadeiros não deixam cair, original gangsta rap, vamos até o fim, acredita em mim, então se liga aí, não fique assustado escutando o som, é rajado irmão, é pesado, embaçado, revelando o dom, a quadrilha tá formada, gangsta é o flow, pois estou de pé, várias páginas da virada e eu vou até, quando Deus quiser, pelo certo na jogada sem pagar de mané, realidade no ícone, eu vou mostrar qual é, humildade e respeito, dignidade no gueto, forma um homem sujeito, considerado no beco, escapa de tiro no peito, não importa se é branco ou preto, se tiver errado é caixão, é a lei do grande livro negro, esteja certo na situação, e tem a porra da polícia, marionete da política, banda poder muito sindicar, enquadrando vários mano, passo pra não ter de escapar, o avó te vira te buscar, então maluco acredita em mim, a maldade, falsidade, trairade, não se iluda com risada, maldade siga se cair, é o capítulo da história aqui, maluco liga aí. Da baixada leste, a sintonia é uma só, sem dó, cada vez pior, mas na busca de algo melhor, capítulo escrito e lavrado nas ruas, relatando armas, drogas, crimes, putas. Da baixada leste, a sintonia é uma só, sem dó, cada vez pior, mas na busca de algo melhor, capítulo escrito e lavrado nas ruas, relatando armas, drogas, crimes, putas. CD3, baixada, sentida, reina do underground, do bem, pet play. Que fala pra representar verdadeiramente na porra do jogo, foi o que tá ligado. Se recusaram, me desistir desse louco caminho, cheio, repleto de espinho, com pés descalços, furados, machucados, abusados, cansados de serem crucificados pelo sistema que fica em tom, injetam em seu bairro toda violência, droga, miséria e pobreza, delinquência, doença, rima, bandido, homicida, realista, em cima da batida, pesada, sinistra, agressiva, original, gangsta, rap, assim, prevalece no meu estilo, alternativo de vida, nunca escondida. Perseguido, escrito no gueto, também por vários presídios, capítulo 1 do livro ilustrativo, conteúdo lírico explícito, proibido. Positivo, ruim, negativo. Vai de cada um escolher entre viver ou morrer, decidindo de uma só vez o título. No livre, a busca procura da paz, insisto. Pois ela não é impossível nessa vida. Loucuras da rua que já desisto. A trégua do inimigo és uma armadilha. Um perigo cada vez mais perto, seus olhos abertos. Não me chegaria lentamente. Vem se aproximando em sua direção. Com uma tensão do zero na mão. Baixada leste, a sintonia é uma só. Sem dó, cada vez pior. Mas na busca de algo melhor. Capítulo escrito e lavrado nas ruas. Relatando armas, drogas, crimes, putas. Da baixada leste, a sintonia é